Pra você ligado no Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo para o episódio número 26 do Plantão do Randão, ele que se chama Só Tendo Ossos de Ferro nos Pés. Sim, sim, sim, os nossos títulos estão ficando cada vez mais esdrúxulos. Eu sou Victor Hugo do Nerima Jets da Quinta 230. Vamos lá, direto aqui pros comentários, muitos comentários, a gente não lançou o episódio no dia 30 de dezembro, como a gente pretendia, né? O trabalho aí no final do ano ocupou a gente e continua ocupando, graças ao bom Deus. Então vamos aos comentários. O Túlio, do Goiás Masters, da Quinta 141, falou que mesmo a gente tendo realizado um episódio curto, entre aspas, a gente conseguiu variar bem os tópicos e ficou show. Ele desejou Feliz Natal pra gente aí, pra nossa família, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Meu xará, Victor Oliveira, da Sexta 931, falou que ficou curto, mas teve conteúdo e desejou boas festas e bom engove pra gente. Felizmente eu não precisei do engove. O LRPB do Porto Velho, da Quarta 35, falou que está muito bom novamente e mandou avisar, pediu pra avisar que a CBF realmente homologou os títulos do Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil e o Palmeiras é de fato octacampeão brasileiro. Mas que vai ter gente que vai zoar pra caramba, vai falar que a gente não merece, etc e tal. Claro que vai ter. Esse assunto, eu já disse, ainda vai render muito, muito, muito, muito papo. O Edu Vinícius, do Sparta Rotterdam, da Sexta 711, falou que tava bacana e pediu pra mandar um salve pra galera no episódio do Ano Novo, que acabou não acontecendo, já passamos de ano. Ah, então esqueci de dizer, esse é o primeiro episódio do Ano Novo, do ano de 2011. Feliz Ano Novo pra nós, muito sucesso e que Randão sempre nos favoreça. O Guilty, do Dine, da Quinta 80, parabenizou pelo podcast e ele falou que apesar de não postar há muito tempo, ele é um usuário relativamente antigo e sempre acompanhou o podcast, dá os parabéns. Pediu para mandar um abraço pro pessoal da cidade em que ele mora na Alemanha, a cidade de Gau-Odernheim. Deixa eu repetir para ver se eu pronuncio direito. Gau-Odernheim, acho que agora acertei. Beleza. O Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160, falou que foi mais um grande episódio, que foi rápido, mas muito bem elaborado. Ele comentou mais uma vez da negociação do Ronaldinho Gaúcho, ele falou que estava praticamente acertado com o Grêmio e a verdade, né, pra quem tá acompanhando o noticiário sabe que o Ronaldinho não definiu nada, não sabe se vai pro Palmeiras, não sabe se vai pro Grêmio, se vai pro Flamengo. O Corinthians também andou disputando, mas também já caiu fora da disputa, pelo menos até segunda ordem, pelo menos é o que a gente sabe. Mesmo isso pode mudar. O Bruno Ravagnani, do Enemy, da Sexta 287, gostou muito do podcast, espera que fique ainda por muito tempo, Deus parabéns, e perguntou do povo que fazia o podcast comigo, né, e ele falou que é mais legal com bastante gente. Eu concordo, ainda não falei com o pessoal desde a volta do podcast, não falei nem com o Bruno Sauro, nem com o Mano Matheus, preciso chamá-los, preciso combinar com eles aí pra gente voltar a gravar junto, quem sabe não dá certo, né, aliás, eu espero que dê certo, não, vamos ser sempre positivos. E como eu demorei pra postar o episódio novo, como eu não postei o episódio no dia 30, o Victor Oliveira falou, cadê, não vai ter não? E o Rogério, do Profeta, da Quinta 115, falou, ah, agora só no que vem. E o Britor, do Mirassol, do Campeonato Brasileiro, emendou, ah, você é mesmo um profeta, né? Ah, tem que ser no dia 7, pro Natal, da Igreja Ortodoxa, ou pra toda a Rússia e região. Puxa, eu errei por um dia. Errei por um dia, afinal estamos gravando aqui no dia 6 de janeiro, né? Ele, no episódio, deve sair ainda hoje, vai ter que sair ainda hoje, afinal. E aliás, como vocês já notaram, eu não coloquei música de fundo pra facilitar na edição. O Rogério do Profeta respondeu que agora já pode rolar e o Rogério, inclusive, gravou um MP3 pra ajudar no podcast. Vocês vão ouvir ele agora. Alô, galera do Plantão do Randão. Aqui quem fala é Rogério Prado, do Profeta Futebol Clube, da Quinta 115. Gostaríamos de dizer que graças ao nosso planejamento e um treino multiskill bem elaborado, temos segurado um terceiro lugar com muito orgulho aí em nossa chave, né? A gente tem um time bem jovem, mas bem versátil. Só para vocês terem uma ideia, o TSI total de nosso time hoje não chega a 210 mil. E estamos hoje com 24 jogadores e nossa folha salarial é menos de 150 mil. Semana passada foi nosso último jogo na Copa e com os dois jogos em casa tivemos um faturamento aí de cerca de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, em apenas uma semana a gente conseguiu o suficiente para pagar o salário do resto da temporada aí, né? Tudo isso graças a um treino multiskill, amém? Desejamos a todos os ouvintes do podcast um ótimo 2011, muito sucesso no jogo e na vida real. E dizer que, apesar de tudo, a nossa maior expectativa nessa temporada é o nascimento do meu filho junto com a diretora do Patavinas, da sexta 942. A previsão da chegada do moleque aí é daqui 3 semanas, ou seja, ele vai chegar nessa temporada ainda, não vai ter jeito de escapar. Um abraço aí pra todo mundo. E, Vitor, parabéns pelo trabalho, viu, cara? Continue assim e continue sempre com os podcasts, ok? Abraços, valeu. Puxa, Rogério, muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu recado. Que o seu filho chegue aí com muita saúde, com muita vontade. Parabéns pra você e para a sua senhora. E continuando com as piadinhas, né, de eu não ter lançado o episódio a tempo, o Takara, do 300 de Esparta, da terceira 15, falou, não precisamos ter pressa, pra quem segue o calendário lunar, o episódio de Ano Novo ainda está dentro do cronograma. Só que eu não lembro, eu fiz o favor de não lembrar em que dia que ele postou isso. Enfim, só pra terminar aí com os comentários que a gente recebeu pelo tópico do podcast no Fórum Brasil. O Arteiro do Arte do Futebol, da Sexta 514, falou que o plantão do Randão é uma maneira divertida de se tunar na seleção. Vou ouvir todo episódio a partir de agora. E o Falcon, né? Preciso falar direito. O Falcon do Zica, da Sexta 348, falou, puxa, mais uma vez você nos abandonou, bora continuar aí. Ai, meu Deus, eu sei que eu vou continuar sendo muito zoado. Muita gente vai falar, pô, Gustavo perdeu porque você não publicou o episódio, né? Porque infelizmente o Gustavo não passou da quarta rodada do Hat-Trick Masters, mas ele fez uma excelente campanha. E a gente vai comentar do Hat-Trick Masters daqui a pouquinho. Ainda tenho só mais algumas coisas pra falar antes disso. O Guilherme, da Sexta 593, me mandou um recado por HTML. Ele pediu para eu falar sobre a falta de treinadores para jogadores da seleção. Então o apelo, gente, é para quem tem interesse em treinar jogadores para a seleção, seja sub-20, seja principal, procurar o tópico Adote um Canarinho. Ele já está na terceira versão. Não dá para eu postar link do tópico na postagem do blog do Plantão do Randão, que é plantãodorandão.blogspot.com. Mas eu vou postar o link pro tópico. Quando eu publicar o episódio, eu vou colocar o link pro tópico Adote um Canarinho no nosso tópico no Fórum Brasil. Guilherme ainda complementa que no momento não é interessante pegar para treinar jogadores novinhos, ou seja, de 17 anos e 0 dias. Isso só vai ser interessante daqui 76 dias. Segundo o site aqui, que mostra a idade assim, ajuda a visualizar a idade ideal para você pegar jogadores para sub-20. Ele complementa, né? Com isso, você que pensa em levar algum jogador a sub-20 terá tempo para se planejar melhor, arrumando caixa e preparando o elenco para diminuir a resistência. E qualquer dúvida, entre em contato com os scouts. O Guilherme, é claro, é scout da seleção. Esse site que ele passou, eu vou colocar na postagem do blog. Continuando aí com os comentários, né, agora surgiu meio que uma polêmica, né? Um tópico que foi bem movimentado, que me chamou a atenção nessas duas últimas semanas, que o Tritanner, do Tritanium, da Quinta 228, ele sugeriu para as seleções treino de ala para os meio-campos. Só que muita gente reclamou que os nossos meio-campos não têm nem assistência e que essa seria a prioridade. Os nossos meio-campos estão precisando primeiro de assistência, depois pensar em ala. Essa foi a polêmica que me chamou a atenção. E rápidos comentários aí sobre mudanças no staff, né, na equipe de moderadores e game masters, etc., do Hat-Trick Brasileiro. O JH deixou o cargo de game master e entrou no lugar dele o Power. E o outro que virou game master foi o DJ Spike. Então desejamos aí boa sorte pro JH, pra ele continuar animado com o jogo. E desejamos que o Power e o DJ Spike realizem suas funções a contento, que eles tenham também muita sorte. Vocês lembram do tópico do jornal Primeiro Andar, aquele em que a gente colocava comunicados de imprensa que a gente quisesse assim mostrar pra galera e que eu, eventualmente, há muitos episódios atrás, lia bastante desses comunicados? Pois é, o Vinícius do Twisted Sister, da Quinta 31, ele ressuscitou o tópico, portanto, eu vou, com muito prazer, vou ler o comunicado de imprensa que foi publicado no dia 3, na última segunda-feira, com o título de Semana Especial. Na entrevista coletiva após o jogo, o dono do Twisted Sister, o milionário da produção de Chester, Vinícius Intrieri, estava exultante. É uma semana muito especial para o time. Pela primeira vez somos líderes da quinta divisão, pela primeira vez estamos entre os 1000 primeiros no ranking do Brasil e pela primeira vez estamos na sexta rodada da Copa. É muito gratificante. Além disso, nessa semana ampliamos mais uma vez nosso estádio para 42 mil lugares. Ele já lotou no jogo da Liga e tenho certeza que lotará novamente na Copa, nos dando a maior renda semanal da história do clube. Eu gostaria muito de agradecer a essa torcida maravilhosa. Mas as últimas palavras do dirigente foram as mais estranhas. Ao terminar a entrevista com um estranho Feliz Ano Novo, foi questionado por um repórter. Mas estamos na semana 6. Sua explicação de que, em um universo paralelo, onde vivem todos os donos de times, um ano de 2011 acabou de começar, deixou todos preocupados com sua saúde mental. Adorei esse comunicado de imprensa. Parabéns, Vinícius. Você deu um toque assim a mais de ficção, né? Parece conto, aqueles contos, sabe? Eu tô me lembrando agora de um conto muito bom do... Qual que era o nome do escritor argentino? Era escritor argentino? Eu sei que é sul-americano. O Cortázar. La Continuidad de los Parques. Lembrou um pouquinho, né? Quem tem interesse por literatura, procure esse conto que vale a pena. Um conto curtíssimo que deixa você muito entregado. Mas, voltando ao hat-trick, vamos falar do HT Masters. As campanhas do Goleiros e do Street Fighter, infelizmente, já terminaram. O Street Fighter caiu na primeira rodada. O Goleiros, com muitos méritos, conseguiu chegar até a quarta rodada. Então vamos aí falar rapidinho como foi a campanha. O Street Fighter perdeu o seu jogo para o Falastin, da Jordânia, né? O Falastin acertou um bom contra-ataque, e se não fosse isso, o jogo seria ainda mais equilibrado do que foi, talvez o resultado fosse outro. Já o Goleiros ganhou fora de casa da LDU de Quito, do Equador, por 3-2, um jogo emocionante. O Goleiros ganhou de virada. Goleiros que veio mais retrecado e deu certo. O comentário do Gustavo foi o seguinte, que ele foi surpreendido pelo ataque pelas laterais, ele fechou a defesa central por conta da contratação de um grande atacante e ele quase se deu mal. Ele acabou optando pela criatividade, tática de criatividade, pois o adversário quase não tinha especialistas, mas não deu em nada. Ele não fez nenhum, pelo que entendi, ou não deu tempo de eu ver muito bem a partida, ele não conseguiu nenhum gol de evento especial. Ele acha também pena o Street ter caído diante de um contra-ataque. Segundo jogo do Goleiros foi contra o Oberon, campeão da Copa do Irã. Goleiros em casa, né, foi favorecido aí pelo sorteio, ganhou de 4-0, foi uma vitória incontestável. Goleiros venceu em todos os setores e o contra-ataque do Oberon não funcionou. O Gustavo achou que ia dominar mais o meio-campo, mas pra que reclamar? 4-0 tá bom demais. Terceira partida, novamente em casa, o Goleiros ganhou de 5-3 do Future Stars Qatar, que foi o campeão da Copa do Qatar. O jogo foi um pouco mais equilibrado, o Goleiros conseguiu se sair bem no ataque direito e segurou na defesa o ataque do Future Stars. E o jogo fatídico, novamente em casa, o jogo que aconteceu hoje, dia 6, foi contra o Liverpool Canalha, campeão da primeira divisão argentina do ano passado, mas que está aí às voltas com um possível rebaixamento, né? Gustavo, antes do jogo, comentou que havia uma rivalidade em jogo, claro, Brasil e Argentina, o jogo bem complicado, mas por sorte, mais uma vez, ele jogava em casa. Nosso conhecido amigo Bruno Sauro, do Sauros, da Quinta 10, comentou, falou grande Gustavo, dando bastante apoio, ele que não estava acompanhando ainda os Masters, mas o Bruno Sauro disse, pelo visto tu tá arrebentando, né? Ele disse que seria um grande clássico agora contra os argentinos e pelo menos no sorteio deu sorte de ser em casa, né? E o Bruno Sauro desejou boa sorte. Estaremos todos sendo goleiros desde criancinhas mais uma vez. Claro que todo mundo torceu pelo Goleiros, mas infelizmente o resultado dessa vez não foi favorável. O Liverpool ganhou de 4-2 de virada. Foi um jogo bem equilibrado. Quem sabe se o Goleiros tivesse acertado o lado do ataque, né, teria sido diferente. O Goleiros que ficou com um ataque esquerdo mítico, mas ele não acertou o lado mais fraco da defesa do Liverpool. E o Liverpool, além do mais, que veio maluco. O Liverpool veio de motos. E isso porque ele tá lutando para não cair na Liga Argentina, né? Então muita gente achou que o Liverpool foi pro suicídio e provavelmente não vai ganhar a sequência do Masters, né? Gustavo falou que dava para vencer, que faltou o plantão do Randão dar um alô para motivar os jogadores. Ai, meu Deus, vão me crucificar. Brincadeiras à parte, né, o Gustavo tá dizendo. Brincadeiras à parte com o Vitor, ainda bem que ele mantém na brincadeira, né? Claro, eu tô brincando, todo mundo tá mantendo na brincadeira essa história. O Gustavo falou que vai se concentrar agora no Campeonato Brasileiro, porque o bicho tá pegando e ele quer vencer para estar mais forte no Masters da próxima temporada, e ele mandou abraços, né? Quero aqui deixar meus parabéns pro Gustavo, uma campanha muito boa, né? Perder faz parte do esporte também. A gente tem que contar com sorteio, com a sorte também nos sorteios, para você ter uma sequência boa no Masters, né? Mas não tem jeito, são os melhores clubes do mundo, né? Mas a gente dá os parabéns para você. Vamos falar agora das seleções. Seleção principal não está tendo uma boa campanha no grupo 1 das eliminatórias. Vamos falar aí da segunda e da terceira rodada. Na segunda, o Quênia ganhou do Brasil por 2-1 de virada. O Brasil veio de 2-5-3, teve gente que achou arriscado. O Xaxá esperava que o Quênia viesse de 3-5-2 atacando só por uma lateral, e ele acertou esse prognóstico. Mas ele também temia que eles viessem de orientação normal, o que também aconteceu, e acabamos perdendo. Os outros resultados da rodada foram Bósnia 1, Rússia 1, País de Gales 3, Venezuela 1. E a terceira rodada, o jogo passou a ser um jogo praticamente da vida para o Brasil, contra a Venezuela em casa, mas ficamos no empate em 2-2. O Brasil veio de novo com 2-5-3, mas com orientação normal e criatividade. O Xaxá esperava a Venezuela de 5-4-1, pique, contra-ataque e ataque monolateral. Só que a Venezuela foi bastante ousada. Ousada e não ousada, como diria o Vascão Brasil, porque afinal deu certo a ousadia, porque a Venezuela veio de 5-2-3, um esquema bastante atípico, quase nada de meio campo, bastante ataque e defesa, um contra-ataque muito forte. O Brasil ainda conseguiu se manter na frente, estava ganhando por 2-1, mas tomou o empate. Os outros jogos da rodada foram Quênia 1, Noruega 2 e País de Gales 1, Bósnia 4. Então ficou assim, a classificação em pontos está bastante embolada. Rússia, Bósnia, Noruega, País de Gales e Venezuela estão com 4 pontos, Quênia com 3 e o Brasil, infelizmente, na lanterna com 1 ponto. O grupo está bem embolado? Está. O problema é que Rússia, Bósnia e Noruega, essa é a ordem da classificação, esses três que estão na frente estão com um jogo a menos. Estão com 2 jogos, todos os outros estão com 3. Né? Mas mesmo assim o grupo ainda está embolado. E agora é o Brasil que descansa, né? Na quarta rodada, amanhã teremos País de Gales e Rússia, Noruega e Venezuela e Bósnia e Quênia. E o Brasil vai jogar um amistoso contra Cabo Verde. Quanto à seleção sub-20, na semana retrasada a seleção perdeu por 3-0 para a Argentina e caiu fora da Copa América. Agora é simplesmente jogar amistosos e esperar começar a Copa do Mundo, nós que estamos classificados para a segunda fase, né? E na semana passada a seleção em um amistoso ganhou do Líbano fora de casa por 5-1. Agora o podcast vai acelerar um pouco, gente. Eu vou falar da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e desde já eu peço desculpas. Eu não consegui fazer nenhuma análise aprofundada dos jogos do Campeonato Brasileiro. Vou comentar sim das, entre aspas, zebras da Copa do Brasil. Na quinta rodada, dois times do Campeonato Brasileiro caíram fora da Copa. O Ziu foi eliminado pelo Bugre, que é quarto colocado da sexta 636, por 2-0. E o Jauareia perdeu para o Barravento, que é o segundo colocado da sexta 928. Eu considero esses resultados justos. Os times que Ziu e Areia colocaram para jogar não puderam fazer frente aos adversários. Claro, são times que estão um pouco complicados, quer dizer, um pouco complicados não, né? O Ziu sim está complicado, tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Areia, e precisa salvar, já o Areia tá ali na disputa para pelo menos ficar entre os 4 primeiros, então claro que eles vão priorizar o Campeonato Brasileiro e não a Copa. Agora, o que chamou a atenção foi também a derrota do Migui, técnico da Sub-20. O Feeling This, que é primeiro da terceira 14, ele perdeu pro Ed, que é o segundo da sexta 856. Esse jogo foi mais equilibrado. O Ed tava até com uma defesa mais fraca, mas teve um pouquinho a mais de posse de bola. Não sei dizer se foi isso que fez a diferença pro Ed ter ganho, mas acho que o resultado poderia ter sido diferente sim. E na rodada de ontem, na sexta rodada, a maior zebra, entre aspas, foi a derrota do Marcílis, da segunda 4, que na temporada passada estava no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu de 2-1 pro Valqueire, da sexta 994, mas não dá muito bem pra chamar de zebra, não. O Marcílis, ele ganhou bem no meio campo e na posse? Ganhou. Mas ele perdeu em todos os outros setores, e alguns setores ele perdeu feio. Então, não dá pra chamar de zebra, infelizmente, resultado justo. A gente sabe que o meio de campo perdeu importância. Vem perdendo importância nos últimos meses no hat-trick, então não tinha muito jeito. Então, para encerrar o podcast, a gente vai falar rapidinho do Campeonato Brasileiro. Como eu já disse, não deu para eu fazer uma análise dos jogos. Tivemos duas rodadas desde a última edição do podcast e elas foram assim. O Rictim ganhou do Mirassol fora de casa por 2-0. O Flamengo recebeu o Goleiros num jogo muito emocionante. O Goleiros ganhou de 3-2 e conquistou a liderança do torneio. O Street Fighter perdeu pro Artrópodos por 2-1 em casa, e o Areia ganhou do Zio por 2-0. Já na quinta rodada, Goleiros em casa ganhou do Artrópodos por 2-0, o Zio tomou mais uma piaba, 7-1 pro Street, perdeu em casa pro Street, Rictim e Areia empataram em 1-1, e o Mirassol ganhou do Flamengo por 4-1, né? O Flamengo que estava 100%, né? Infelizmente ele perdeu as duas últimas partidas e caiu até bastante, agora ele está em quinto lugar. Vamos passar rapidinho a classificação. Goleiros é o líder com 13 pontos, Rictim vem com 10 na segunda posição, Mirassol em terceiro, Areia em quarto, Flamengo em quinto com 9 pontos. Diferença, é claro, do saldo. O Mirassol tem 14 gols de saldo, Areia tem 5, Flamengo tem 3, então vai ser uma disputa boa aí para quem vai, por enquanto uma disputa boa para quem vai escapar aí da repescagem. O Artrópodos vem com 4, Street Fighter com 3 pontos, finalmente conseguiu somar pontos, e o Ziu, que não ganhou nenhum ponto até agora, 0 pontos, segura aí a lanterna. A próxima rodada vai ser Street Fighter e Goleiros, Artrópodos e Rictim, Flamengo e Ziu, e Areia e Mirassol. Isso é tudo que a gente tinha por hoje, pessoal. Eu agradeço a paciência de vocês, a audiência de vocês. Lembrando que vocês encontram esse podcast no blog plantandorandão.blogspot.com. Não sei quando vamos ter um site diferente. Estamos ainda pensando. Se vocês quiserem deixar seus comentários, não deixem de escrever no tópico do podcast no Fórum Brasil do Hat-Trick. Vocês podem também mandar e-mail para plantandorandão@gmail.com ou deixar um comentário no próprio blog. Então é isso que eu tinha para falar por hoje, gente. Até o próximo episódio. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.